Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje nós daremos continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. Hoje estamos no capítulo 3. O amor valoriza. Os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, 3. O mundo, frequentemente, nos passa a mensagem que filhos são peso, incômodo, dão muita despesa e consomem um tempo valioso. Atrapalham, desobedecem, choramingam. Por isso, muitas pessoas os evitam. Em lugar deles, preferem o dinheiro, o sucesso, prazeres e aquisição de bens. E se escolhem gerá-los, previnem-se para limitá-los a um, ou possivelmente dois, no máximo. Mas, quando finalmente chega um filho a uma revolução, ele rouba o seu coração e muda a sua vida. Ele introduz diariamente aventuras e surpresas. Você, que outra hora se contentava sem filhos, agora não pode viver sem eles e por eles até morreria. Seu maior medo seria perdê-los. Então, ironicamente, o mundo que o desencorajou de filhos, agora ansiosamente quer a atenção deles. Constantemente os convida para assistir aos seus programas, usar a sua linguagem e a comprar os seus produtos. Recruta-os para assistirem aos seus eventos e trabalharem em seus empregos. Implora-lhes para servirem às suas causas, votarem em seus candidatos e lutarem por seus ideais. É por isso que precisamos atentar para o conselho perseverante do amor genuíno, ao invés de acatar opiniões de uma cultura egocêntrica. O amor lembra-nos que filhos são e sempre têm sido de valor inestimável, desejados e singular tesouro. Eles são o nosso caminhar, herança viva, cada um deles carregando o potencial, além do que se pode medir, que não foi aproveitado. O amor ajuda-nos a vê-los de modo como Deus os vê, como uma de nossas maiores bênçãos na vida, uma confiança sagrada, uma privilegiada responsabilidade, um precioso deleite. Pelas páginas da Escritura, corre um fio comum, o grande amor de Deus pelas crianças. O primeiro mandamento que ele ordena na Bíblia é para frutificar e multiplicar, Gênesis 1, 28. A primeira vez que o amor é mencionado na Bíblia, Deus fala em referência ao profundo amor que Abraão tinha por seu filho Isaque, Gênesis 22, 2. A declaração de bênçãos de Deus sobre os primeiros patriarcas envolveu primeiramente a promessa de filhos e como as futuras nações prosperariam e seriam abençoadas através deles, Gênesis 26, 1 a 4. Ele pediu às famílias para dedicarem seus filhos recém-nascidos como uma oferta a ele. Êxodo 13, 2. O último verso no Antigo Testamento declara o desejo de Deus de trazer de volta os corações dos pais para seus filhos. Malaquias 4, 6. E talvez a maior de todas as declarações: eis que os filhos são dom do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, 3, 4. A palavra dom significa uma herança dada por Deus, presenteada como parte da porção de alguém repartida em vida. Isaías 54, 17. Filhos são como frutos preciosos no pomar, uma estimada recompensa para saborear e apreciar, dignos de todo o trabalho empreendido pelo agricultor. Eles são como recompensadoras flechas salva-vidas na mão de um guerreiro, formados unicamente para serem lançados, produzindo um poderoso impacto no mundo. Considere o quanto, ao contrário do pensamento comum, cada uma dessas analogias, herança, fruto, flechas, refere-se a objetivos que as pessoas normalmente querem cada vez mais, e não alguma coisa que desejem evitar ou minimizar. Jesus censurou seus seguidores por tratar crianças como uma intromissão indesejada ou irritante. Ao contrário, ele a chamou para perto, dizendo que grandes bênçãos advêm por recebê-las em nossas vidas, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantemente a elas. Marcos 10, 14. Ele colocou um rapazinho em frente a seus discípulos e disse: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mateus 18, 4, 5. Filhos, também nos são dados para ajudar-nos a amadurecer pessoalmente como pais. Eles nos ensinam a deixar de ser egoístas e nos doar sacrificialmente. Eles nos tiram de nossa zona de conforto e testam nossas habilidades. Reproduzem nossas palavras e testam nossa integridade. Expõem o nosso orgulho e intensificam a nossa humildade. Ajudam-nos a aprender a amar com mais sinceridade. É como se viessem a esse mundo para dizer: aqui estou eu, um espelho para revelar você, pronto para ser moldado como argila, dado para trazer seu nome à luz e refletir a sua semelhança. Eu sou mais valioso que qualquer coisa que você possua e poderei me tornar seu maior investimento no mundo. Mas além disso, filhos, também enriquece o ar de cada estação de nossas vidas. Seu dinheiro nunca o amará de volta. O beijo à noite organizará ou celebrará as manhãs de Natal com você. Suas posses nunca andarão de mãos dadas com você em apresentações, nem lhes darão netos, não chorarão no seu enterro, nem transmitirão seu legado a futuras gerações. Então, sem se preocupar com que idade seus filhos estão, desafie-se a fixar seus olhos e voltar seu coração para eles. Dê-lhes prioridade. Siga o exemplo de Jesus recebendo em seus braços, abençoando amorosamente a eles e sua vida futura. Marcos 10, 16. Como profundamente amados por Deus e profundamente amado por você. Eles dão trabalho? Sim. Custam caro? Sim. Podem se rebelar e causar grande estresse? Sim. Contudo, eles não são insubstituíveis e inestimáveis? Vale o investimento de sua vida, seu amor, tempo e atenção? É claro que sim. Eles são embalados pelas mãos divinas e presenteados com amor. São a recompensa viva de Deus e o fruto de sua vida. Profundo, né? Vamos ao desafio agora. Desafio de hoje. Comunique a seus filhos hoje que eles são um tesouro para você. Diga com suas próprias palavras: você é uma dádiva preciosa para mim e eu sou grato por você fazer parte da minha vida. Então agradeça a Deus por eles e pela oportunidade que ele deu a você para diariamente amar e valorizá-los. Alguns pontos para reflexão. Você tende a ver seus filhos como um fardo na sua vida ou como uma bênção de Deus? Quando você precisa mudar sua visão sobre eles? O que você disse a eles hoje? Esse é o desafio de hoje. Que Deus abençoe vocês e nos ajude a entender o que o Senhor quer para cada mãe, para cada pai, nessa jornada, desse desafio.